Pense e repare, pense e reflita, fique pensando o que fez até hoje para ajudar o seu mano. Uma, duas, três, quatro chances. Não venha me dizer que nunca esteve ao seu alcance. Ignorante sim, é você, um grande ignorante que ignora o seu mano do mais perto ou mais distante. Segue em frente, sem olhar para o lado. Se acha o mais esperto, melhor mais um intocável. De nariz empinado nas ruas, vive tropeçando. Orgulho em excesso, menospreza os manos que estão em sua volta. Exceta preboizada, paga pau. Paga pau, paga pau das vagabundas. Seja o certo, esperto, se acha o tal maioral. Assim disse na sombra que zona oeste ribeirão. Só que não passa, deu merda, comédia, segundo grau. Resuma, mano, Billy, consciência é que exatual. Sou pobre como você, mas se eu estiver ao meu alcance, nem pensarei em te ajudarei sem pensar. Nada mudará, nossa amizade não terá fim, porque pilantra na minha área sofre, morre, sofre, morre. Pilantra, sofre, morre, cagueta. Todo aquele que não ajuda seu mano quando pode, sofre, morre. Pilantra, sofre, morre, cagueta. Todo aquele que não ajuda seu mano quando pode, sofre, morre, só se fode. Hoje, sempre, sempre, sempre vai se fuder. Egoísmo doentio, eu repito, se não ouviu, egoísta. Mas que nada, que nada, que nada, mancadas você tem de sobra até aonde você pretende ir. Assim, mancadas hoje aqui, amanhã ali. Ora essa pilantra, você de novo por aqui. Você pensa que me engana, ou melhor, você não pensa. Se pensasse pro rock merda, não faria tanta besteira. Ideias atrofiadas na banca sempre tiradas. Só venha nós ao vosso reino, nada tem, nada nunca tem. Tem. Eu não peço ajuda pra não ajudar ninguém. Ninguém, otário, vivi sozinho no mundo. Vai de você saber quem são seus verdadeiros amigos. Nem sempre seu inimigo quer te ver no buraco. Nem sempre o seu amigo quer te ver numa boa. Então pense, repare, reflita, fique pensando e põe em prática a frase, uma mão lava a outra. Sofre, morre, pilantra, sofre, morre, cagueta. Todo aquele que não ajuda seu mano quando pode, sofre, morre, pilantra, sofre, morre, cagueta. Todo aquele que não ajuda seu mano quando pode. A solidão é um remédio na receita exata para um falso desleal, assim como você, otário. Eu me liguei que o desprezo é a maior arma. Modéstia à parte, eu sei bem como usá-lo, não. Não quero que se arrependa do que fez, pra não ter um tipo traiçoeiro na minha cola outra vez. Já me cansei das suas fofocas. Tem um caráter de uma puta, quanta falsidade pelas costas. Sua semelhança se compara a crocodilagem. Duas caras com várias personalidades. Quem não conhece que te compre terá prejuízo. Porém pra mim você nem fede e nem cheira. Eu fico imaginando e tentando compreender. O X inacessível é o seu estilo de ser. Se sente menos pianinho destacado, não tem assunto, então fica mudo. Zero ao lado, já foi julgado, e aí? Você possui um sistema de ignorância. Não merece consideração e nem confiança. A lei se confirma, sempre se fode aquele que não ajuda o seu mano quando pode. Sofre, morre, pilantra, sofre, morre, cagueta. Todo aquele que não ajuda seu mano quando pode, sofre, morre, pilantra, sofre, morre, cagueta. Todo aquele que não ajuda seu mano quando pode.